dentro de uma igreja. As crianças estavam reunidas numa sala especial e ali estava uma professora que, com singeleza de alma, contava para os pequeninos a respeito da importância de se glorificar o nome de Deus, inclusive toda a terra. Ela disse que Deus criou tudo, inclusive os minerais, as plantas e os animais, para que glorificassem o nome de Deus. E todas as crianças prestavam atenção no que a professora ensinava. E ela disse: quando Deus criou os minerais, Ele disse: é necessário que vocês me glorifiquem. E muitas pedras, querendo glorificar a Deus, se transformaram em diamantes. E outras pedras se transformaram em esmeraldas. E outras pedras se transformaram em topázios. E cada gema preciosa. E a beleza era tão deslumbrante que as pedras realmente glorificaram a Deus. E as crianças prestavam atenção no que a professora ensinava. Aí ela disse: também as árvores, vendo as pedras glorificarem a Deus, também resolveram glorificá-lo. Então, o algodoeiro inventou fios brancos, muito brancos, para que vestissem o homem. E a roseira cobriu-se de flores apesar dos espinhos. E a grama, como não conseguia crescer, foi se espalhando pelo chão, enfeitando a terra e fazendo um tapete natural. E a vaca, vendo que a terra glorificava a Deus e as plantas também, a vaca pensou: eu vou produzir leite. E com o meu leite farão coalhadas. E com o meu leite também farão queijos. E a vaca passou a produzir muito leite todos os dias para glorificar a Deus. E a galinha, quando viu a vaca produzindo daquela maneira, resolveu também todos os dias oferecer seus ricos ovos para glorificar a Deus. E o carneiro, vendo que a galinha fazia daquela maneira, começou a produzir pele e lã, e foi produzindo muito, e os seus fios foram crescendo. E surgiu então a lã para fazer lindas blusas e agasalhos. E a abelha, que estava voando, disse: eu também vou glorificar a Deus. E passou a trabalhar intensamente numa colmeia e produziu mel e cera. E até o bicho da seda, um bicho tão feio que parece uma larva, o bicho da seda resolveu glorificar a Deus e fabricou lindos fios que se transformaram no tecido mais caro, precioso e nobre que o mundo inteiro conhece, a seda. Quando a professora estava dizendo isso, um dos meninos perguntou: professora, tudo bem, os minerais, as árvores, a terra, os animais e até os insetos fazem isto para glorificar a Deus. E o ser humano? O que o ser humano tem que fazer, professora? E ela disse: infelizmente, nem todos os seres humanos glorificam a Deus, mas glorificam a pedra, glorificam os animais, alguns glorificam até os insetos, outros glorificam apenas os produtos e se esquecem de glorificar o Pai Celeste. Sim, professora, mas aqueles que querem glorificar a Deus, o verdadeiro Deus, como devem fazer, já que nós não podemos ver Deus. E a professora disse: o ser humano glorifica Deus quando o ama com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento e com todas as suas forças. E o ser humano tem que produzir este amor pela única imagem do Deus vivo aqui na Terra. E as crianças perguntaram: como assim, professor, imagem do Deus vivo aqui na Terra? Que imagem é essa, já que Deus não quer ser adorado por imagens? A professora disse: sim, mas há uma imagem do Deus vivo aqui na Terra que o Senhor permite que o ser humano reverencie, adore e sirva. E quando o ser humano faz isto, está glorificando a Deus. E as crianças perguntaram: que imagem é esta, professora? E ela disse: é a imagem que Deus colocou no ser humano. Jesus disse: amai o teu próximo como a ti mesmo. E ela, abrindo o Evangelho na primeira carta do apóstolo João, capítulo 4, versículo 20, leu: se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. É assim que o ser humano glorifica a Deus. E na classe tinha umas crianças que não se conversavam. Tinha alguém ali que estava de mal do outro. E naquele momento houve uma grande confraternização. Todas as crianças começaram a se abraçar e a dizer: eu te amo. E passaram a dizer: o que é que você precisa de mim? O que que eu posso fazer por você? E todas as crianças faziam isto ao mesmo tempo, porque sabiam que desta maneira estavam glorificando a Deus.